Olá, aqui é Gustavo Abadi, está iniciando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado aqui nas ondas da Rádio Mãe de Deus ou pela internet, nesses últimos podcasts, sobre a busca do homem pelo Espírito Santo. O homem segundo o plano de Deus é um homem que busca incessantemente a presença do Espírito. Ora, e porque insisto mais uma vez em falar sobre o Espírito Santo, sobre a busca do Espírito Santo neste podcast? Eu insisto, meus irmãos, porque sem ele nós nada podemos fazer. Por mais boas intenções que tenhamos no nosso coração, por mais boa vontade que tenhamos, força de vontade para nos mudarmos, sem ele não conseguiremos nos manter. Sem o Espírito Santo não é possível ir para adiante. Sem o Espírito Santo não é possível colocarmos a nossa vida no prumo. Sem pedir ao Espírito Santo que venha para as nossas vidas, é impossível que consigamos encontrar êxito e vitória. Meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos a rezar e pedir para que o fogo do Espírito Santo desça sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Precisamos aprender a buscar aquilo que o Espírito deseja que nós busquemos, a sua vontade. Busquemos ao Espírito Criador com força. Busque um sacerdote, um diácono, enfim, um irmão da igreja. Encontre-o e peça para orar com você, para que você receba a plenitude do Espírito e que o seu coração se abra para os dons do Espírito Santo. Vem, Espírito Criador, vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, e pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Louvemos a Deus Pai e a seu Filho, que ressuscitou dos mortos, e ao Espírito Paráclito, agora e pelo século sem fim. Amém. Peçamos ao Espírito com vontade, com força, sem medo. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador de graças, vinde, luz dos corações, consolador ótimo, doce hóspede da alma, doce refrigério, descanso no trabalho, no ardor, tranquilidade, consolo no pranto. Ó Luz Santíssima, enchei o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa ajuda, nada há no homem, nada que seja inocente. Lava o que está sujo, rega o que é árido, cura o que está doente. Dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está desviado. Concedei a vossos fiéis, que em vós confiam, vossos sete sagrados dons. Dai o mérito da virtude. Dai o porto da salvação, dai a eterna alegria. Amém. Meus irmãos, busquemos o Espírito Santo, sem qual nós não poderemos fazer absolutamente nada. Por mais esforço que tenhamos, se nós não buscarmos a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo na nossa vida, tudo ficará difícil, tudo ficará complicado. Busque a ação do Espírito Santo em tudo. Busque a ação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe imensamente e que o Espírito Santo desça sobre você. Até o próximo podcast.